Passando sobre toda a terra, e ele se mostra forte. Ele quer um coração que seja totalmente dele, unicamente para ele. Não pode servir a dois senhores, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nós temos que tomar uma posição. Ou nós servimos ao mundo, às nossas paixões, ou servimos a Deus, ao único Deus. Ele está procurando um povo, um exército que se levanta em jejum, em orações, em clamor, em dor. Pelo um povo, pela sua igreja, pelo mundo, pela nação, um povo que se levanta pelas madrugadas, que sobe aos montes, que anda pelas cidades, clama.